E chegou a sexta-feira, e a sexta-feira com a sua noite diferente. As noites de sexta-feira são diferentes. O fato de que o momento do descanso se aproxima faz com que exista um outro espírito no ar. Mesmo que você trabalhe à noite, como é o caso de muitos dos nossos ouvintes, um deles, por exemplo, é o Emardi, que na sua sapataria às vezes fica até mais tarde trabalhando, colocando os seus sapatos em dia com o seu companheiro, não sei o nome dele, e ele me disse isso quando lá estive, e ele fica até tarde, escuta o nosso programa, e muito provavelmente ainda continue depois do nosso programa, que termina às 9, ele ainda continue trabalhando até mais altas horas da noite, ou outros que vão à faculdade, ou seja, mesmo assim, há um clima diferente no ar. E mesmo que você trabalhe no sábado de manhã, mesmo assim, o fim de semana sempre tem uma mudança para um clima talvez mais festivo, onde você se permite se abrir mais para a socialização, para a vida, para o contato com os outros. Então é nesse clima de sexta-feira especial que nós chegamos. E quando eu falo nós, quer dizer o Questão de Sensibilidade. Questão de Sensibilidade entrando no ar aqui na Melodia FM. Um abraço a vocês, nossos ouvintes. Cá estamos nós novamente. Of springtime that makes the lonely winter seem long. You are the breathless hush of evening that trembles on the brink of a lovely song. You are the angel glow that lights a star, the dearest things I know are what you are. Someday my happy arms will hold you, and someday I'll know that moment divine when all the things you are mine. Someday I'll know that moment divine faz queimar ou padecer de frio. E esse alguém sabe que chegou e calou a dor do meu peito vazio. Sigo meu caminho, mas não vou sozinho. Trago esse meu coração que diz: amo as estrelas, amo certos olhos. Quem me faz feliz? Amo as estrelas, amo certos olhos, amo a quem me faz feliz. Amo as estrelas, amo certos olhos, amo a quem me faz feliz. E estamos com Ivan Lins. Para aqueles que não ouviram o programa de segunda-feira, quando nós apresentamos o programa, então, naquele dia, nós dissemos: hoje teremos Ivan Lins e também na sexta. Então, estou aqui cumprindo a promessa. E algumas músicas muito bonitas do CD que apresentamos na segunda-feira, que é o A Quem Me Faz Feliz, com canções românticas, ficaram de fora, e eu também disse naquele momento que apresentaria no programa de hoje. E começamos já com as duas primeiras, que são as últimas músicas. Não são as últimas, são algumas das últimas, existem mais algumas. São poucas, no total são cinco. Mas dessas cinco, já duas apresentamos, que All the Things You Are, na verdade são seis, eu estou falando cinco, mas são seis, desculpem. Estou mal de conta, hein? All the Things You Are é porque essa aqui ficou sobrando da minha proposta. Eu apresentei o All the Things You Are na segunda-feira. O que aconteceu foi isso. Mas eu tive que cortar no final porque o nosso tempo se esgotou. Então eu estou reprisando. Reprisei o All the Things You Are e pus uma outra. O All the Things You Are é um clássico. Não tem como se cortar. Então aconteceu esse crime lesa majestade na segunda-feira e estou tentando aqui pelo menos compensá-lo. Então essa música é linda, All the Things You Are, é um clássico americano, falei dela na segunda-feira, não vou falar no dia de hoje, mas hoje eu quero falar sobre a segunda que vocês acabaram de ouvir, que é A Quem Me Faz Feliz. É o título dela, que por sinal é o título do CD. Essa é a composição do Ivan Lins, sim. E ele usou dessa música como inspiração para cantar as outras. A maioria delas não são de sua autoria, como vocês já conferiram com a primeira, que é um clássico americano. E agora nós vamos ter mais duas músicas da autoria do Ivan Lins. E a última delas, não. Mas eu vou deixar isso tudo em suspense, para que vocês tenham um elemento de surpresa que sempre dá um charmezinho maior nas coisas. Então, duas músicas do Ivan Lins e a seguir, e depois eu deixo a última deste CD. Depois vamos ter mais coisas do Ivan Lins hoje. Mas deixo a última daquele CD, A Quem Me Faz Feliz. Existe mais uma, aí vamos colocar mais coisas dele, mas eu falo disso depois. Você diz que dispõe pra mim na sua agenda. Ter vivido de bilhetes, brincadeiras, bibelôs, bombons, lençóis de seda. Se os carinhos que trocamos falam línguas desiguais e amor não tem legenda. Vi tanta paixão cair no esquecimento por falta de atenção. Nós somos tão atentos. De que nos valeu o tempo que você diz que gastou por mim na academia? As viagens de trabalho, compromissos que troquei por sua companhia. O amor só conta as horas dedicadas a si mesmo, se não tem alegria. Vi tanta paixão cair no sem sentido por falta de união. Nós somos tão unidos. Valeu o tempo que você diz que gastou por mim na academia. As viagens de trabalho, compromissos que troquei por sua companhia. O amor só conta as horas dedicadas a si mesmo, se não tem alegria. Vi tanta paixão cair como um cenário por falta de visão, e nós tão visionários. Vi tanta paixão cair como um cenário por falta de visão, e nós tão visionários. Bom, dessa vez tivemos esse para mim é um clássico também, né? Um clássico da música latina, Esta Tarde Vi Llover. Gosto muito do castelhano, gosto muito do espanhol, da Espanha e do espanhol da América Latina. Por uma série de razões, é um idioma que eu tive que usar até profissionalmente e me agrada muito o som. E que músicas lindas, tanto do cancioneiro espanhol como também da música latino-americana. Um bolero como esse é algo que toca realmente a sensibilidade, né? E isso é um bom início para a nossa sexta-feira. E depois nós ouvimos Visionários e essa música de composição do Ivan Lins. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill maybe 100 tearful things within the matter of the day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, as my reflected in a stream. She may not be what she may seem. So happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud, no one's allowed to see them when they cry. She may be the love that can and hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and rainy years. Me, I'll take her leather and her cheer, and make them all my souvenirs. For where she goes, I got to be. The meaning of my life is she. E aqui foi a última música do CD que estamos enfocando desde segunda-feira do Ivan Lins, que é A Quem Me Faz Feliz, a última música, que é o She. E por incrível que pareça, essa música tem uma história interessante. Ela é composição e grande sucesso do Charles Aznavour, que é um francês, mas que gravou essa música e compôs essa música em inglês. Eu não sei se a letra é dele, é o grande sucesso dele e já foi gravada por cantores mais do que renomados no mundo inteiro. E foi muito feliz a ideia do Ivan Lins de utilizá-la aqui como fechamento do CD. Linda música. E todas as músicas que ele trouxe, não sei se vocês perceberam, ele deu uma roupagem de música brasileira, maioria delas em ritmo de bossa nova. E essa música She, que é uma música dançante, ficou muito bem nesse ritmo e com esse gosto de Brasil. É uma música bonita, uma letra muito, muito gostosa, muito romântica. Mas seguimos viagem, porque ainda temos tempo, graças a Deus, e muito de Ivan Lins para explorar, coisa que muitos programas precisaríamos ter. Mas chegamos lá. Bom, nós vamos apresentar ainda um outro CD mais antigo do Ivan Lins, que se chama Amar Assim. Buscamos esse CD porque ele também tem a proposta, pelo menos no título, vocês vão verificar que as músicas nem sempre são tão românticas, mas no título seria essa a ideia. Porque também a questão do amor, muitas vezes, é também você amar não só uma pessoa, mas também amar a sua comunidade, a sua sociedade, o seu entorno. o seu país e se posicionar também, já que hoje somos seres inseridos num mundo tão vasto e tão amplo, vocês também se posicionar com as grandes causas humanas mundiais, e elas são tão prementes hoje em dia, então é importante ter essa posição. Em algumas coisas aqui, numa das músicas principalmente, existe uma visão crítica nesse sentido da realidade brasileira, e essa é uma outra forma de amor. Aliás, um amor consciente e responsável, onde você vem a público defendendo ideais que não podem deixar de existir e cobrando, isso sim, de quem, por direito, né? Na verdade, diferentes comportamentos que respeitem o humano, que respeitem o cidadão e que façam esse mundo e essa sociedade um espaço melhor. Isso também é questão de sensibilidade. Mas vamos então entrar nesse novo momento do Ivan Lins. Escuro, nos lugares seguros. projetos, nada firme, nada claro, nada certo. Meu amor, sei que nada vem a mim de mão beijada, como chega para alguns bem mais felizes. Sei também que não precisa ser difícil, arrastado, adiado, impossível como está. Sei lá, sei lá, sei lá. Meu amor, eu já tenho 30 anos de paciência, esperando a minha vez, a minha hora. Meu amor, tô guardando essa angústia e contratempos, como quem estoca em casa os mantimentos. Cada dia pesa mais do que pesava, dói o ombro, dói as costas, dói o peito, tudo enfim. Sei lá, sei lá, sei lá. Meu amor, eu já tenho 30 anos de remorsos e gostaria de te dar mais do que posso. Meu amor, são tão poucas horas loucas de carinho, mas carinho só não basta, não sustenta. Como se diz, só te encho a barriga ou te deixo mais bonita com os filhos que te fiz. Sei lá, sei lá, sei lá. Meu amor, eu já tenho 30 anos de futuro e como dizem, isso aqui é um paraíso. Meu amor, eu já tenho 30 anos de esperança de que a vida nos batesse calma e mansa. Eu já tenho 30 anos de inocência, dando chance, dando força, dando tempo pro país. Sei lá, sei lá, sei lá. Eu já tenho 30 anos de trapézio, de cinema, de teatro, de plateia. Meu amor, eu já tenho 30 anos de estrada, de caminho, de atalhos mal traçados. Eu já tenho 30 anos de carência, dando sangue, dando corpo, dando a alma pro país. Sei lá, sei lá. Te amo. Vocês ouviram do Ivan Lins o Ainda Te Procuro, 30 anos, Espelho Plano. E, como sempre, é a marca registrada. O Ivan Lins tem um estilo inconfundível. Principalmente nas suas composições, você reconhece, e também na sua voz. Ele não é um cantor especificamente no sentido do que vem a ser um cantor, mas como compositor eu acho que ele canta de uma forma muito gostosa as suas próprias composições. E o Ivan Lins é uma figura universalmente benquista. Nos espaços todos da música, o Ivan Lins é unanimidade. E ele tem um som muito específico, assim como o Djavan. Você escuta o Djavan, você já reconhece de longe. Ele, embora sejam compositores que são produtores, vamos dizer assim, de composições muito diversificadas, de diferentes ritmos e que surpreendem muitas vezes com a sua inovação, ainda assim você diz, isso é marca registrada de um Djavan, isso é marca registrada de um Ivan Lins, assim como você diz que é uma marca registrada de um Milton Nascimento. Então, agora vamos ter mais duas músicas, aliás, eu vou colocar três. O Cabo Eleitoral, o nome já diz muita coisa, Andorinha e Amar Assim, que dá o título ao CD. Aí sim nós entendemos que a razão não era fazer um CD de música de amor, mas sim chamar a atenção para a música que ficou a música carro-chefe e que deu nome ao CD, Amar Assim. Não. no fim não levo nada. Vou tirar meu cobertor. Pro ano estarei num outro ramo, me esquecendo do senhor. Numa profissão decente, numa profissão de gente, tipo atravessador. Vou tirar meu pé do lodo, faturar o ano todo, pra mostrar o meu valor. Assinado do eleitoral, competente e leal, Antenor Sousa Amaral. Do ex-cabo eleitoral, competente e leal, Antenor Sousa Amaral. Oh, adiciona o seu carinho. Início de você vira minha dona, uma gazela, uma amazona, me cavalgando no cio, transportamento de rio, um araguaia, um amar assim, sem começo e sem fim. Eu não sei se vocês prestaram atenção na letra e no tudo dessa última música do Ivan Lins. É linda, é linda. O som do Ivan Lins é muito bonito. Uma melodia que sempre toca a gente e te deixa comovido. Fiquei comovido com o som do Ivan Lins nessa última música, com toda a proposta, muito bonito. Muito gostoso isso numa sexta-feira à noite, não é verdade? Mais um pouquinho, muito pouquinho, não, certeza que não haverá tempo para uma música inteira, mas só um gostinho da próxima música, cujo nome é De Nosso Amor Tão Sincero. A gente teria mais tempo pra se envolver nos mistérios de nosso amor tão sincero. Não fosse a tamanha injustiça que se alastra por todo o país, a gente teria mais chance de estar junto e feliz. Não fosse a luta diária, que mal dá pra ver os filhos. Não fosse o bem desgovernado, trilhos, a gente estaria tranquilo. Eu não sei exatamente em que momento histórico essa música, que eu interrompi infelizmente, foi composta, mas em algum momento em que havia algo a ser criticado no ar. Isso faz parte da história, e o Ivan Lins foi sempre um participante, foi no bom sentido da palavra, um ativista, sempre se posicionou, e eu admiro muito a obra do Ivan Lins e a pessoa humana que ele é. Mas, deixando isso de lado, o nosso programa acabou. E sexta-feira não, a sexta-feira está aí para que você mergulhe dentro dela já com tudo isso que o nosso programa tentou passar, que é o seu sentir, a sua emoção aberta à vivência do afeto, à vivência do que há de bom e principalmente à questão da sensibilidade. Um grande abraço, voltamos na segunda-feira das 8 às 9, toda semana, questão de sensibilidade aqui na FM Melodia. Renato Tavolieri Filho se despedindo.